cruzado, decolar pista 17, vento 1,0 graus, 07 nós. Azul 9979, decolada aos 36, controle 19 decimal 35. 19359979, obrigado, bom dia. Bom dia. Dia Bravo, frequência livre. Controle azul 9979, bom dia. 9979, bom dia, saída da EL, sul, mantenha 340. Da EL 340, 9979. Ah, 30, próximo ao Gilberto. Está possível visual frequência livre, hein? Ô, Salvador, eu acho a 663 aluno, solicitou 360, São Paulo. Guarda cópia, 1015. Muito bom dia, o Kilo Romeo. Romeo Oscar, de São Paulo, no meu pé, já pode estar dentro fora da barra. Autoriza 2.500 direto? Autorizado, 2.500 direto. Romeo Oscar, direto. A 48, bom dia, chegada a Mari, desse mantenha 050. Vou manter a Mari Cruzeiro, desça para 2000, autorizado, sinal LS X-Ray, informe o localizador. 2000, autorizado o X-Ray, vai chamar no localizador, 62, cruzado. Afirmativo, prossiga. Salvador Guarulhos, 360, PVU 16, decola pista 10, curva direita. Da Euleda Bridge, controle com 19 decimal 35, transponder 5572, o Oxana 631. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decolando da 10, efetua da Euleda Bridge. Aerovia, falamos do Luno 6, o contra-sai é 6935-5572 ao transponder. 5572 apenas confirmando, sem pronto. Não consegui te entender, tem muito barulho aí na frequência. Chame pronto, o 639. Vamos lá, pronto, 63, o nome. Bono 648, desça para 4000, ajuste 1015. 9:30, bom dia, autorizado chegada a Mari. Vê se mantém a 050 vigilância. Negativo, mantenha o perfil da chegada, tá 3896. Azul 9979, passa 160, chame o centro em 125, na alterna 13395. 251, alterna 13395, por 9979, obrigado, bom dia. Bom dia. 1621, desça para 2000, forma localizador, autorizado LSXA. Alô, Lock, 6250. Chanel 6250, passa a duna, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, boa tarde. Salvador, bom dia, o Chanel 6250. 6250, reposto, tem um 3 pelo baixo de salvado. Aí, portanto. Chame agora o centro Recife na frequência 128.8, alterne 135.3. 128.8, 135.3, grato. Bom dia. Bom dia. É 6250, cheque trem, livre pouso, pista 190, vento uma centena com meia dúzia de nós. Aí vai travado com esse pouso, 250. Autorizado, chama táxi 385. Autorizado, chama táxi 385. Now ground American, 238 is ready for pushback engine start gate 11. It's approved, flight check. I just understand clearance for push and start. We'll call for taxi American 238. Just confirm American 238 is cleared for push gate 11. It's approved, report to taxi. Do livre LSXA. 2015, autorizado LS, chegou no 648. Confirmando 2000, ok? 2000. Estabilizado, visual, boa no 6621. 6621, complete final ILS, torre 1 no 895. 295, mano. Quatro 494, contato radar passando Coral, voe Mari para chegada a Mari, chame ideal de descida. Prossiga, oi, Serra Tango. E ITAP inicialmente. Na final. Tinha aproximação, aguarde, pista livre, gol 1621. Aguarda. Lenigel, controle 1935, transponda 5547, isso é rapaz. 079. Ele pousa no 0, gol 1621. Pátio 5, quantos a bordo, isso é rapaz. Bom dia, solo 2250, levou a 24. 295, 1015. 250, levou a 24. 250, táxi via Alfa, reporte a sua Juliette. Alfa, a Juliette. Santa 3859 para o táxi, 1974 a bordo, 4 horas e 20, alterna Campinas. Também táxi 3859, direita, ponte espera 1895, 1015. Gente, autorizado direita, 1895, ponte espera, Santa 3859. Desça até 3 mil pés, ajuste 1015, está liberado da restrição em táxi. Passando para 3.000, com 1.015, liderando a restrição em TAP, está 2.896. A próxima, Juliette, 6250. 6250, ingresso a Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 6250. Localizador, zona 648. 648, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. 648, qual altitude que está mantendo? Confirme. Visual, estou recebendo 1.800 na sua altimetria. Afirmativo, visual. Gente. Salvador, bom dia, gol 1648, uma milha de taxi. Gol 1648, cheque trem, livre pouso pista 10, vento 110 graus, 079. 2000, autorizado LS XRI, reporte localizador. A 2000, reportará o localizador, tá? 2099. 0079. Autorizado pouso pista 10, gol 1648. Torre Salvador, bom dia, TAN 3859, pronto, ponte espera. Bom dia, TAN 3859, mantenho ponte espera. 3000, ajuste 1015. Juliette, portão 1. Portão 1, o nome 21. Bom dia. Lima tem pistão no zero. Lima tem pistão no zero, 3859. Sete, mantenha a linha do litoral? E reporte para cruzar a Baía de Todos os Santos para ingressar no litoral norte de Salvador. American 2383, de táxi. O 5414, qual é o voador, né? Programa 07 horas. Autorizando a decolagem, está 3859. Oeste 118.95, PQNH 1015, have a nice trip, sir. Roger, American 238 is cleared to taxi, apron 1, Alpha, India Alpha, holding for runway 10, tower 118.95. Bom dia, muito obrigado. Voo 648, Alpha, reporta para ingresso na Juliette. Reporte para ingresso na Juliette, voo 648. Paulo Salvador, eu vou 1165. Dá uma informação, Mike. Autorização de tráfego Guarulhos? Vou 1165 Guarulhos, 360, aguarda cópia. Guardando cópia, 360. Chegou em regra de voo visual, frequência livre, coordenação. Tá 3896, duas milhas por externo, passado travado. 3896, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardado. 648, após a passagem do 757 da América, ingressa Juliette, portão 08. Pós da América, ingressa, posição 8, igual no 643. 1165, copia? Vamos pra cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto TRI, via POS conforme rota do plano. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, perfil da subida da El, Leda, após Leda voa direto à posição Bridge. Controle Salvador 119.35 e 5005 no transponder. Autorizado Guarulhos 360. A Brite, o Pesolo 16, Bravo Hotel Zulu, 13, após um fome rosa. Decolada 10, curva à direita, na Eoleta, após o Brite. Sempre canal 3, do controle, 005, transpone para o gol 1165. Correto, portão 62, chama pronto, gol 1165. Já chamar. Roger, maintain holding point, runway 10, American 23. Táxi via Papá, chame para ingresso, pista no 7. Pode voar, Arboa, deu presente? Obrigado, voar Arboa. Esse é Arboa, 3859, obrigado. O Papa Uniforme, então, se a Alfa tem intenção de prosseguir via litoral até Aracaju, tem condição de voar direto? O Tango Serra Alfa solicita, pode ficar nessa proa mais uns 20, 30 minutos e interceptar o litoral mais à frente. Ok, está autorizado, Tango Serra Alfa. Autorizado, ingresso 197, reporte Leandro, pronto, isque Serra Tango. Siga para papapá, Mike Eco Delta. Direto 29, depois 29,6, bom dia. Bom dia. Fala Salvador, bom dia, tá 329,6, lembrou? Radio clear now to take off runway 10, wind 130 degrees 06 knots. Clear for take off, runway 10, 2, 3. Está estabilizando o localizador 5414. Ok, complete final ILS, torre 1895. 1895, uma boa Páscoa. Igualmente. Salvador, muito bom dia, 5414. 5414, bom dia. Reporte, marca 2 tanto, 3 bus baixado travado. Marinho externo baixado travado, 5414. Tá pronto para decolar? Autorizado a decolar, pista 197, vento 130 graus, 069. American Line 238 Airborne at 00, clear contact Salvador, departure 119, decimal 35. Roger, 119, decimal 35, American 238, on you. 5414, passou o externo, baixado travado. Strip 5414, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guardando autorização, 5414. Treinamento, gol 1165, 06. 1165, portão 62 autorizado, chama ataque. Chamará para o ataque. Eu esqueci a tango, decolado ao 01, controle 19.35. 19935, bom. 5, fica atento ao Airbus da Avianca aí, ingressando para o 3. Atento Airbus, ingressa 7 para o 5, para 3 e para o 9. Sagaz, 3259. Controle. Controle, Salvador, bom dia, Papa Tango, Whisky, Serra Tango. Serra Tango, suba ao 220, saída da El. 220, saída da El, Whisky, Serra Tango. Controle, Whisky, Serra Tango. Bom dia. Tá em missão de transporte de enfermo, solicita quando possível voar direto na proa de Arubi. Arubi, vamos coordenar, aguarde distante. Tá aguardando. Vento pro 5414. Vento 130 graus, 069. Gente. 26, chegada Bonf. Deixa eu manter 4000, ajuste 1015. Autorizado o táxi em frente, segunda à direita via Índia, o ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.5, tem um bom voo, Xané 63, 11. Táxi em frente, segunda à direita via Índia, o ponto de espera da 10, torre 118.95, Xané 63. 5-4-1-4, veio na época. Sim, trip 5414, eu sou 03, ao livrar, 121, decimal 9. 21, decimal 9, uma boa Páscoa. Boa. Bom dia, o trip 5414, Vrana Eco. Trip 5414, bom dia. Taxi via Alfa e Kilo até a parte 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo. Passa 150, chame centro em 125, decimal 1, alternando 3395. 1251, alternando 3395, bom dia, 3859. Bom dia. Serratão autorizado voar, Arubi. Arubi, o Serratão, graças. Cruzado LA, decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 079. Autorizado, alinhar e decolar, na rolagem, linha e mantém pista no zero. Mantém zero, gol, o nome. Aqui é com o Delta, possível. Os pés, autorizado. Mike Eco Delta. Xará 631, decolado ao 08, controle 199 decimal 35. Agora controle 6935, conferiado. Bom. Controle Salvador, muito bom dia, o XNM é 3-1-1 decolado, perfil da Almeida. É 3-1-1, suba ao 360 na saída da Delta. Solicita a presente da Delta, possível. Autorizado da Delta. Boa da Delta, o XNM, 6-3-1. América 238, PS-Level 180, contact Recife, frequency 126, decimal 85, Sanable 133, decimal 65. Roger, 128, decimal 85, 136, 33, decimal 65, American 238. Livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus 079. Começar a decolagem, gol. Decolado ao Zona Zero, controle 119 decimal 35. 1935. Controle voo 1165. 1165, suba 360, saída dela. 365, pode voar a Brite direto? Voe da E. Série 2526, desça para 2000, ajuste no 014, informe localizador, autorizado sinal ILS X-Ray. 2000, suporte canário localizador, 2526. 630. Pronto, cópia, voo no 630. Pronto. Recife, nível 370, Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil da subida Puca, transição Aru, o controle Salvador 119.35 e 5012 no transponder. Autorizado 370, Upper Whisky 58, decolagem pista 10, esquerda Puca, Aracaju, Aru, 1935, controle 5012 no transponder. Correto, portão 04, chama pronto, o no 630. Correto, chama. Estabilizado, Força Aérea 2526. Aérea 2526, complete final ILS, Xana Torre 11895. 1895, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2526. Final do ILS, contra embaixada e travado. Força Aérea 2526, livre pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós. Informe e vai pro pátio de autoridade. 1-3395. Tá. Sente. 3-1-1 na sequência 1-2-5-1, alterne 1-3-3-9-5. 1-2-1-3-9-5, da janela 3. Zero, só um minuto pra cópia. Certo. Confirme. Pode dar presente voo a bridge. No ano 65, mantém o perfil da saída, solicite diretamente ao centro agora, na sequência 125-1-9-3-9-5. É a 251. 1-2-5-1. 251. Como 621 no copia? 621 no pronto, copia, fica possível. São Paulo, Congonhas, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16. Bravo até o Zulu, direto 13 após conforme o alto do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, perfil da El, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 119.35 e 5013 no transponder. Ok, o Golo 621 está autorizado com Congonhas, 18360, com pontão de voo Brigue, apesar do 16, Bravo até o Zulu, direto Brigue. Decolador 10, curva direita da El, venda direto Brigue. 1935 é o controle e o transporte 5013, Golo 621. Correto, portão 01, chama pronto, Golo 621. Obrigado, tem chamada. satisfatória e reporte visual para óbito. Solo controlado, 2526. Cancelado 2526, no solo aos 19. Livre à direita, Alfa, ao. Eu chamo na Delta para ingresso, para cruzamento da pista 1-0. Parada Delta. Delta para o cruzamento 2526. Cruzado cruzamento pista 90, pista 2526, reporte na hotel livrando pista. 1895. Mike Eco Delta prossegue final no 7, reporte na terceira milha. Estação na frequência livre, boa. Solo, frequência 121, decimal 9. Direto. O controle 935 e 5020 no transponder. Correto, portão 02, chama pronto, Chané 6140. Com Delta, cheque trem, fim de pouso, pista 197, vento 130 graus, 089. Delta está baixado e travado. Autorizado, chama táxi, voo no 630. Autorizado, voo no 630. Gecko Delta Solo aos 25, táxi à direita, a estacionar a frequência livre. Bom dia, está autorizado para Maceió. O nível é o 370, via Upper Whiskey 58 até Orago, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle 1, 19.35 e 5012 no transponder. Bom dia, desça para 3.000, chegada Mari, ajuste 1014. Confirmando 5024 no transponder, gol no 648. Correto, chama pronto, pushback acionado. No 630, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1189.5, ajuste 1014, bom voo. 10, 14, direita Índia, esquerda, pista 10, 28195, bom dia, via. 1823, confirma a frequência da torre. 1895. 1895, obrigado. Portão 01 autorizado, chama táxi, gol 1621. Decolagem autorizada da pista 10, 130. 6630, decorado aos 32, controle 199, decimal 35. Obrigado, senhor, boa tarde. Boa. Bom dia, controle, voo no 630, passando 1500. 630, bom dia, contato radar, voo 370, sai da PUCA. PUCA, 300, 630. Com 094, eu para 2010, autorizado a final LS. Fala, Mike. 140, mantém a posição. Só vou reportar no setor conhecido do controle. Intensidade 1, confirme? Como copia agora? 5-5. E aí, para o táxi, segundo no 651, é o PAB 187, autonomia 4 horas 5, altero na Galeão. Voo no 621, táxi à direita, teu ponto de espera, pista no 0, La Torre 198.95, ajuste no 0-4. Táxi à direita, ponto de espera no 0, torre 395, ponto de espera no 0-4. Lima, Juliette Lima, aguarde cópia.